todos os momentos, cuida de mim, cuida de mim. Seja dia ou noite, está comigo, do começo ao fim, cuida de mim, cuida de mim. Eu não temerei se o dia mal chegar, as grandes tempestades não vão me assustar. Eu ouço a tua voz, Senhor, trazendo direção pra mim. Nada temerei, estás comigo. Não desistirei, estás comigo. Mesmo que as lutas venham, sou mais que vencedor. Contigo, ó meu Senhor, nada temerei, estás comigo. Não desistirei, estás comigo. Mesmo que as lutas venham, sou mais que vencedor. Contigo, ó meu Senhor. Refrigera a minha alma. Estou certo que a tua bondade está sobre mim. Meu refúgio és minha fortaleza, meu socorro bem presente. Sei que tua misericórdia nunca me faltará. Estás comigo, não desistirei, estás comigo. Mesmo que as lutas venham, sou mais que vencedor. Contigo, ó meu Senhor, nada temerei. Estás comigo, não desistirei, estás comigo. Mesmo que as lutas venham, sou mais que vencedor. Contigo, ó meu Senhor, oh, oh, oh, oh. Nada temerei, oh, oh, oh. Estás comigo, oh, oh, oh, oh. Nada temerei, oh, oh.